Outros versículos que nos ensinam o valor da casa sagrada, o valor da cidade de Mecca, o valor da peregrinação, é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. E quando indicamos a Abraão o lugar da casa e ordenamos-lhe: nada associes a mim, e purifica minha casa para os que a circundam, e para os que nela oram de pé, e para os que se curvam, e para os que prostram. Depois dessa ordem, Deus ordena Ibrahim alaihi salam a proclamar a peregrinação, a ordenar os humanos a fazerem a peregrinação a esta casa. E noticia aos homens a peregrinação. Eles te virão a pé ou montados em todo magro camelo, vindo de cada desfiladeiro distante, para presenciar certos benefícios seus e para mencionar a Deus em dias determinados. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Esses versículos estão em Surat al-Hajj, do versículo 26 ao versículo 30. E nesses versículos, Deus Altíssimo seja disse também: essa é a determinação. E quem magnifica, quem engrandece, quem respeita os preceitos invioláveis de Allah, isto lhe é melhor junto de seu Senhor. Devemos nos consagrar a Deus através dessas regras e respeitá-las. Então Deus, o Altíssimo, disse a Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, e noticia aos homens a peregrinação. E disse a ele: as pessoas virão de todos os lugares, a pé, montados, e hoje em dia viajam a este ponto sagrado de avião, de carro, de ônibus. E depois disso, depois de ordenar a proclamação da peregrinação e citar que as pessoas virão de todas as formas, de locais distantes, citou o objetivo da viagem dessas pessoas a este lugar. Disse: para presenciar certos benefícios seus e para mencionar o nome de Deus em dias determinados. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Vamos refletir sobre estes benefícios. Os peregrinos presenciarão benefícios e irão mencionar ao nome de Deus nesses dias. Portanto, o objetivo de todas as adorações, as-salah, as-zakah, as-siyam, al-hajj, é mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah azza wa jal. E também temos outros benefícios, tanto para esta vida, a vida mundana, como também para a vida eterna. Há uma palavra citada por Ibn Abbas radiyallahu anhuma sobre a interpretação desse versículo, Ele diz sobre os benefícios que os peregrinos terão: إِنَّهَا مَنَافِعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمَّا مَنَافِعُ الْآخِرَةِ فَرِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا مَنَافِعُ الدُّنْيَا فَمَا يُصِيبُونَ مِنْ مَنَافِعِ الْبُدْنِ وَالذَّبَائِحِ وَالتِّجَارَاتِ. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disse: são os benefícios da dunya e da akhira, são os benefícios da vida terrena e da vida eterna, da vida após a morte. Quanto aos benefícios da akhira, a misericórdia de Deus, o agrado de Deus sobre essas pessoas. E quanto aos benefícios da dunya, o que alguns alcançam através dos camelos, dos animais abatidos e do comércio. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك.